O tema de hoje se chama Educação, Dever da Família. A família é uma célula principal, é o lugar onde se desenvolvem as estruturas básicas, onde a criança forma sua identidade e desenvolve seu emocional. A família determina também funções, papéis e a hierarquia entre os membros, e também o espaço social da confrontação de gerações, e onde os dois sexos, masculino e feminino, definem suas diferenças e as relações de poder. Então, a família nossa é um círculo, não diria fechado, mas é o menor círculo que a gente conhece numa comunidade, né, que está ali para se ajudar, para crescer. Então, é dentro de uma família que as relações se iniciam, né? Quando ele fala aqui em relações de hierarquia, o que é hierarquia? São os respeitos, né, entre as pessoas mais jovens, mais velhas, assim por adiante. É como uma empresa que a gente vai trabalhar, é como as leis da comunidade, as leis do trânsito, as leis civis, as leis, né, tudo que existe por aí. Para tudo existe uma lei, existe uma regra, uma norma a ser cumprida. Para que isso? Para que a coisa sintonize numa... para que não exista bagunça, né? Para que exista uma ordem. Então a casa é assim, a nossa casa é assim, a fábrica é assim, as leis são assim. Em tudo existe norma, em tudo existe regras, para quê? Para que a gente possa seguir essas regras e que tudo se torne, tudo aconteça em harmonia. Então a nossa casa é igual. Então assim, os filhos respeitam os pais respeitam os seus pais, assim por adiante. Então essa hierarquia, esse respeito, né? Essa responsabilidade que vai se criando dentro de uma casa, para que serve? Para que aquilo vá para a comunidade. Então, por exemplo, se eu me relaciono com pessoas no dia a dia, a gente tem que saber se relacionar, respeitar aos outros, respeitar as suas individualidades, respeitar as suas opiniões, e tudo isso a gente aprende dentro de casa. Então, a educação, não só aquela educação que a gente aprende também na escola, que influencia muito a gente, né? A casa é a melhor escola que a gente pode ter em toda a nossa vida. Os pais estão lá para nos ajudar, para nos socorrer, para nos auxiliar, né? Então, a família é tudo isso. A família traz tudo esse benefício. Crescimento, entendimento, compreensão e respeito, né? Que é o mais importante. A nossa família e nossos lares são traçados no plano espiritual. E todos os seres reencarnantes, provavelmente, serão recebidos em nossos lares. São eles, né? Filhos e pais e filhos... Não vai e vem de longa duração. Somos os filhos carnais de alguém, segundo as normas do planeta, mas somos também os filhos espirituais de Deus, criados à sua imagem, semelhança espiritual, com um único objetivo maior, que é sempre a evolução espiritual. Então aquela família, que é a nossa casa, o pai, a mãe, os filhos, assim por adiante, aquela pequena comunidade, aquilo lá, aquilo tudo já é traçado no plano espiritual, quando a gente está para reencarnar. Como é que se procede isso? De acordo com as nossas afinidades, de acordo com nossos karmas, de acordo com a lei do amor, com a lei do karma, com as nossas desavenças, com aquilo que a gente tem que se corrigir, com aquilo que a gente tem que se melhorar, com aquilo que a gente tem que se afinizar com aquelas pessoas com quem a gente teve convívios e outras reencarnações e tivemos problemas, tivemos acertos, tivemos desavenças, né? A relação, ela exige de tudo e cada um de nós, tudo. Então, o que acontece? A gente colocar dentro de uma família para quê? Para que entre essa família exista harmonia. Então, se na outra reencarnação, eu, por exemplo, judiei do meu filho, maltratei e fiz ele de gato sapato, por exemplo, eu cometi um erro, né? Então, a lei da ação e a lei do karma, ela vai colocar isso em igualdade. Ela vai tentar tirar essas diferenças que existiram em outras reencarnações. Então, como na vida tudo acontece, ou a gente se corrige pelo amor, ou a gente se corrige pela dor. Então... Dentro de uma família, o que acontece? Existem todas as possibilidades, todas as oportunidades de a gente se corrigir, se harmonizar, se afetuar com as pessoas, né, que estão ao nosso redor, que é o pai, o filho, a mãe, assim por adiante. E quando isso não acontece, daí então a coisa vem pela dor, né? Então a coisa acontece pela dor. Não que a dor seja a dor não é um mal necessário, às vezes ela é um mal para colocar as coisas em ordem, para se organizar. E os papéis dos seres dentro de uma família se trocam. Então, eu posso vir homem, posso vir mulher, posso vir pai, posso vir filho. O espírito, ele é uma energia, ele não tem sexualidade. O espírito não existe se é homem ou se é mulher. O espírito é um corpo energético. E por ele ser um corpo energético, que é a nossa alma ela não tem sexo. Né? Então, o que acontece? A gente pode mudar de sexo tantas vezes quantas forem necessárias para que a gente se harmonize. A intenção maior é a gente se harmonizar, ou pela dor ou pelo amor. Então, se pelo amor eu não consigo me harmonizar com alguém da minha família, o que vai acontecer? Talvez numa próxima reencarnação a gente venha com papéis trocados, para quê? Para que a gente sinta na carne aquilo que causou de mal ao outro. Então, aí se concretiza a lei do karma. Então, a gente ou se corrige ou se afiniza pela lei do amor ou pela lei do karma. Né? É a gente que escolhe. Então, a relação homem e mulher inicia uma nova família. São duas pessoas totalmente diferentes, com as suas próprias crenças, valores, educação e cultura, que necessitam ajustar-se em seus princípios para uma boa convivência. É de suma importância que o casal tenha respeito mútuo, amor, e que possa trocar ideias através de muita conversa e diálogo, para propiciar desta forma um ambiente saudável e crescimento aos filhos. Os pais necessitam estar sempre de comum acordo para promover uma educação satisfatória, né? Então, o que é a família? A família se inicia com a junção de dois seres, né? Através da procriação, cria os seus filhos, né? E assim vai indo. Então, ou seja, o homem ou a mulher são dois seres totalmente diferentes, distintos, né? Não só pelo fato sexual, né? Mas pelo fato de terem opiniões, ideias totalmente, às vezes, diferentes um dos outros. Apesar que as pessoas se atraem por afinidades, né? De gostos, né? Mas quando chega na vida conjugal, a coisa toma um caminho um pouco diferente, ela se conturba às vezes, né? E é normal isso, cada um tem que respeitar a opinião do outro, e quando isso não acontece, daí começam os conflitos. Então, esses conflitos, mediante aos filhos, são complicados, né? A gente ficar demonstrando isso. Então, a criança ela vai seguir aquilo que a gente coloca para ela, né? Através da educação. Então, cabe aos pais conversarem, né? Dentro das suas melhores opiniões, aquilo que é melhor para se passar aos filhos, né? E assim que a vida tem que ir. Então, nem sempre os laços também de sangue reúnem as almas essencialmente afins, frequentemente pelas imposições da consanguinidade. Grandes inimigos são obrigados ao abraço diurno, sob o mesmo teto, muitas vezes com papéis trocados, para que todas as suas diferenças possam ser acertadas gradativamente, né? A gente percebe isso nas famílias por aí. O que significa seres assim consanguíneos? Nem sempre são do mesmo sangue. Às vezes são colocadas pessoas às quais a gente às vezes fez mal em alguma reencarnação, que não pertenciam à nossa família, mas elas são colocadas lá dentro para a gente conviver com aquilo, né? Com aquela indiferença, com aquele problema. Então, por isso que a gente vê às vezes famílias numa assim, plena harmonia conjugal, plena harmonia com todos, e tem outras que só faltam se matar, né? Pelas tabelas. Então, o que é isso? São essas coisas que vão aflorando ao longo do tempo. Porque imagine se para nós não houvesse esquecimento de vidas passadas, por exemplo. Eu acabei de matar o meu irmão lá na outra reencarnação, e daí, como a gente tem que reencarnar para tirar as diferenças, o que vamos fazer? Vamos pegar o meu irmão e colocar dentro da mesma casa. O que vai acontecer? Quando ele lembrar que eu matei ele, né, Caim e Abel, por exemplo, imagina se botar os dois dentro de uma salinha para conviverem, sabendo que um matou o outro. Na primeira chance, o que vai acontecer? Vai se colocar em prática aquilo, né? Aquela revolta, aquela vingança que ainda resta dentro, né? Porque o espírito ele desencarna, mas todas as energias positivas e negativas, revolta, vingança, amor, ódio, tudo isso vem à tona. Isso não morre da gente, fica sempre na alma, dentro da alma. Então, o que acontece? Se essas coisas se aforram dentro de uma família, imagina o que vai acontecer de imediato, né? Não dura 6 meses de vida. Então, aí o que acontece? A espiritualidade faz assim, ela coloca uma proteção, ela joga um véu sobre aquilo que aconteceu, para que as pessoas vão se harmonizando, se afinizando aos poucos, ao longo de uma reencarnação, e aos pouquinhos eles vão liberando, né, aquele ódio, aquele rancor, aos poucos, né, pequenas doses de aquilo que tem que ser corrigido. Então isso é liberado ao pouco para quê? Aos poucos, para que as pessoas vão se harmonizando, se afinizando. Então, dentro da nossa família, e a gente vê por aí, pais que mataram filhos, né? Já viram coisa mais absurda do que essa? Um pai matar filho e vice-versa? Irmãos que se matam, que se odeiam, que vingança? Irmãos que não se olham a vida inteira, não se olham na cara, por causa de um pedaço de terra, por causa de um pedaço sei lá do quê? O que que é isso aí? Isso aí são as indiferenças e diferenças que aconteceram em outras reencarnações, que vão aflorando. Chega uma hora que as pessoas ainda não estão totalmente afinizadas, e quando isso vem à tona, pelo amor de Deus, né? Não sobra nada. Então, essa diferença a gente vê por aí nas famílias, né? Porque a gente se pergunta, minha família é tão legal, tão bacana, Mas olha aquela família lá, o que é que está acontecendo lá? Um matando o outro, brigando. São essas indiferenças que vão vindo à tona aos poucos, né? E quando elas surgem, e a gente não está preparado ainda, harmonizado com aquela família, dentro daquela família, então as coisas acontecem. Cabe aos pais também o papel de educar os filhos. A educação é a condição básica para o convívio social. Educar implica no uso de autoridade, estabelecer limites, dar ordens e proibir o indispensável que possibilita a criança controlar sua impulsividade. Olha só essa frase que legal, vocês vão perceber que é assim mesmo. Ó. Toda criança nasce egoísta. Ela passa a respeitar o outro através da educação, disciplina, mas principalmente pelo exemplo dos pais. As crianças sempre identificam-se com um dos pais e fazem o que esse adulto faz. Então a menina às vezes acaba se identificando com a mãe, né? E o guri acaba se identificando com o pai. Então um bota a roupa do outro, um bota sapato, aquelas coisas, né? Eles têm essa tendência de se identificarem. Mas aquela frase que eu falei, ó, toda criança nasce egoísta, e é uma pura verdade. O que acontece quando nasce uma criança nova dentro de um lar? Todas as intenções e o foco é voltado única e exclusivamente para ela. E ela sabe disso. E o que ela mais faz é o quê? Chamar tudo isso para si. E daí os pais vão dando, né? E vão dando, e vão dando. E daí vira um poço sem fundo, né? Cada vez mais, cada vez mais. Daqui a pouco, a criança não tem mais volta. Não tem mais retorno. Por quê? Porque a gente não tem mais o que dar para ela. E não tem mais o que basta dar a ela, né? Para aquela criança. Então a criança vai... Ela está na dela. Eu estou pedindo cada vez mais. A gente vai dando. Chega um momento que não dá mais. Então a coisa, ela estoura. Então... Os pais têm que impor limites através do respeito. Isso aqui é certo, aquilo lá não é. Se ela espernear, se ela bater perna, se ela se jogar no chão, deixa ela, não tem problema. Aquilo lá, o problema é que a gente acaba cedendo, né? As crianças sabem fazer com a gente, elas sabem mexer com a gente, então a gente no fim acaba cedendo, né? Muitas vezes, né? Por causa disso, né? Porque a gente, que pai quer ver seus filhos sofrendo, né? Então eles fazem aquele drama, né? Aquela encenação. E é pura encenação, vocês podem ter certeza, mas elas o fazem. Então cabe a gente julgar isso e analisar. Por outro lado, ao deixarem seus filhos que ajam com total liberdade, pelo simples fato de serem crianças, muitos pais descansam em cima da ideia de que há muito tempo para impor limites, os limites. Acreditam erradamente que deixando-os fazer tudo terão uma infância mais feliz. Porém, será tarde demais quando resolverem explicar aos filhos a importância da disciplina, já que quanto maior for a criança, mais fica complicado impor-lhes limites, né? Então, o que acontece? Eu já falei isso também em casa, e a gente tem esse hábito horrível, né? Eu tive uma vida completamente sacrificada, doída, né? O que a gente quer? Privar os filhos disso. Eu passei, comi o pão que o diabo amassou, mas meu filho não vai passar isso, né? É a pior besteira que a gente faz. A gente não quer que isso se repita com eles. Então, se isso aconteceu comigo, e eu passei por tudo isso, e estou aqui vivo, saudável e feliz, por que eles não podem passar? A gente quer privar eles disso. Então, vou dar a ele tudo do bom e do melhor que ele necessita. E a coisa vai indo, né? E a gente não impõe limites, por quê? Porque eu tive uma infância humilde, mais ou menos, tal. E daí a gente quer dar aos filhos aquilo que a gente não teve, né? Que é o pior erro da vida que a gente faz, às vezes, né? E depois, a coisa não tem mais volta, a gente perde as rédeas, né? Então, a gente tem que dar educação com bom senso, né? E o nosso exemplo que a gente teve quando era criança, desde criança até quando era adulto, serve muito para que a gente possa dar para os nossos filhos, né? Tanto é que se não servisse, a gente não estava aqui hoje da forma que a gente está.